Atenção, gravando, testando essa nova gravação. O sucesso que você quer ouvir, a nossa rádio toca pra você. Toca pra você. Eu sou o Guga Mafra, eu tô aqui no controle dos botõezinhos. Quem tá comigo aqui na linha? Alô? Oi, Gustavo. Fala seu nome. É Rafaílson. Rafaílson, de onde você tá falando, Rafaílson? Eu falo de Torixoréu, Mato Grosso do Sul. Torixoréu, Mato Grosso do Sul, um beijo para todos os fãs de Torixoréu. O que que você faz aí, Rafaílson? Olha, você sabe que Torixoréu é a capital do mel no Mato Grosso do Sul. Eu trabalho com mel aqui. A capital do mel, que delícia, que doçura! Como que a gente pode te ajudar hoje, Rafaílson? Olha, eu queria ouvir aquela música. É uma música super bonita, mas eu não sei o nome. Aquela música daquela moça, a Rosana, que canta assim, como uma deusa. O amor e o poder, Rafaílson, Isso, da isso. gatíssima Rosana. Mas eu queria ouvir a música em inglês, que é muito mais bonita. Então, Rafaílson, meu querido Rafa, você quer ouvir The Power of Love? Oh, isso. The Power of Love. The Power of Love com a Jennifer Rush. Eu vou tocar pra você, Rafaílson, pra você e pra sua gata, Intori Chorel. Um abraço! Abraço, Rafaílson! Abraço, obrigado. Fique ligado na melhor rádio. 24 horas com você. Ah, escuta, vagabundo. Fala, você não podia ser radialista. Claro. E aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra, eu tô aqui com o meu irmão, Rafael Mafra. E aí, Rafael? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos no segundo episódio da segunda temporada desse podcast que ninguém esperava que chegaria até aqui. Isso. Me sabe como que ele chegou até aqui, Rafael? Como ele chegou até aqui? Com os nossos assinantes do Apoia-se. Sentiu como eu introduzi esse jabá de uma maneira suave? Nossos Supernatural. Assinantes do Apoia-se, você entra lá, apoia.se/GugaCast. É meio complicado, mas escreve aí, apoia-se GugaCast que você vai chegar lá, tá? Você entra lá e aí você pode assinar o programa. Na verdade, você tá, tipo, contribuindo, né? Dando uma contribuição ali, mas eu falo assinar porque é muito mais maneiro. Você pode assinar o programa. Com 5 pratas, você vai ganhar um obrigado do Rafael. Obrigado. Com 10 pratas, você vai ganhar um obrigado no final da temporada e a gente vai falar o seu nome de uma maneira super especial. Eu tava pensando em trazer o Gabriel Pensador para fazer um rap com todos os nomes. Nossa, isso ia ser incrível. Se isso acontecer, eu vou apoiar também. E se for o Gabriel Pensador cover? Melhor ainda. Ok. E com 15 pratas, você vai se tornar um mega super assinante, super VIP dos 4 Fantásticos, Premium, First Class, Ultimate, Rei do Camarote. Traz a garrafa que pisca, do nosso grupo secreto no Facebook, tá? E o que é Sim. que tem no grupo secreto do Facebook, Rafael? Tem conteúdo extra exclusivo todo dia, ou seja, você não precisa ficar naquela seca de sair o um novo episódio, porque você tem distrações diárias no grupo do Facebook. Você participa da discussão dos episódios, dos nossos papos, e pode até ser selecionado para participar de um dos episódios, como aconteceu aqui no episódio 1. Mas além disso, nós teremos episódios inteiros exclusivos para os assinantes de 15 legais. Então é isso. Vem para essa bolha você também. Apoia.se/GugaCast. Esperamos por você. Rafael, temos um quadro novo, cara. Temos um quadro novo. E a gente vai ter vinheta? Ah, sim, assim espero. Se a gente tiver vinheta, vai ser incrível. Vamos tentar Eu fazer a acho que gente mesmo aqui, depois, se não der certo, a gente tem uma provisória? vamos, claro. Então, vamos fazer assim, ó. Personagens de nossas vidas. Pode ser assim? Eu tinha pensado numa coisa mais romântica. Fala aí. Personagens de nossas vidas. Tipo um radialista, assim, tipo letras traduzidas? É. Personagens de nossas vidas. Assim? Isso. Tá bom. Conta aí pra gente o que é o personagem de nossas vidas. Bom, personagem de nossas vidas, como você bem sabe, porque você é meu irmão, a gente levou uma vida inteira aí juntos. Tivemos vários amigos e tivemos várias pessoas que apareceram nas nossas vidas e depois sumiram. E elas tinham características muito próprias e acabaram marcando. E quando você olha assim, existe uma história com começo, meio e fim de cada uma dessas pessoas. Eu achei que a gente podia compartilhar aqui com os nossos ouvintes alguma dessas histórias. Legal. E você trouxe uma história? Eu vou fazer umas histórias também, mas você trouxe uma hoje? Eu trouxe uma hoje e ela não poderia ser diferente. Eu achei que cabia aqui uma explicação. Sabe quando você assiste a um programa há muito tempo e de repente tem uma explicação que abre sua mente? Aham. Era isso que eu queria fazer, porque hoje eu trouxe aqui o personagem de nossas vidas, Arnaldo. Uau, você vai explicar quem é o Arnaldo? Vou explicar quem é o Arnaldo. Tá bom, eu lembro do Arnaldo. Você lembra dele? Lembro. Vamos ver se você lembra de tudo aqui que eu vou falar. Vai lá. Começando. Nossa vida foi marcada por mudanças. Não éramos filhos de militares, mas as circunstâncias da vida nos obrigaram a mudarmos muitas vezes. Quando tínhamos uma turma de amigos, super unida e cheia de histórias e lendas próprias, a gente se mudava. Sem internet, sem carro, sem telefone celular e sendo crianças, a gente perdia totalmente o contato. Numa dessas mudanças, saímos de um sonho feliz de bairro chamado Guará. Tínhamos vários amigos, jogávamos bola, soltávamos pipa de verdade e nos mudamos de novo. Teve uma vez, cara, quando a gente morava no Guará, que eu realmente fiz uma super pipa. E eu enchi ela de cerol e eu virei o campeão das pipas. Caramba! Pois é, mas isso. Eu não sabia, não sei até hoje se cerol é uma coisa ok ou não, porque me parece que não é. É proibido, dizem que corta a cabeça de motoqueiro. Ah, tá bom, mas eu não sabia disso na época. Mas não é nem essa a questão, eu tô falando que na briga contra outras pipas, porque em Brasília não tem muito isso de você soltar pipa na rua, porque tem muitos espaços abertos onde você realmente pode soltar pipa. Mas parece que não é bem visto você pôr cerol na linha, é um negócio de babaca. E eu não sabia disso, eu achei que era maneiro, inclusive, achei que era tipo um acessório. E... É, eu lembro que a gente fez algumas pipas. A gente se juntava no corredor para fazer pipa. Eu sabia fazer pipa, né? E eu fazia. É, as minhas não voavam muito bem, não. Mas o que eu gostava mesmo é que eu descobri depois que existia uma brincadeira que chamava marimba. Nessa brincadeira, você pegava a mesma linha com cerol que você usou para fazer a pipa. Depois de perder sua pipa, você amarrava uma pedrinha na ponta. E aí você jogava contra outra pessoa, assim. Ela jogava pedrinha, você jogava pedrinha e tentava arrebentar a linha dela. Então era a parte legal da pipa, muito mais rápido. Bom, pois é. Uma vez eu fiz essa linha que tinha tanto cerol que ela tava dura e parecia um poste. E e aí eu destruí várias pipas e depois veio uma gangue de soltadores de pipa atrás de mim. E eu tive que correr. Eu tive que correr pelo Guará inteiro fugindo dos caras. É, o Guará era um bom lugar pra correr. Tinha muito lugar pra se esconder lá. Tá, mas continue aí. É, eu posso continuar? Aham. Achamos que seria a mesma coisa para fazermos novos amigos. Descer e jogar bola e fatalmente teríamos novas amizades. Mas já estávamos entrando na adolescência, as coisas eram um pouco diferentes. Um dia, descemos e o esporte da vez era o ping-vôlei, que ninguém conhece. Separávamos dois quadrados da calçada e usávamos os movimentos do vôlei. Eram permitidos até três toques, mas era uma pessoa contra outra, como num jogo de ping-pong. E sem rede, então era muito fuleiro. Eu era o craque do ping-vôlei, eu era muito melhor do que você. É verdade. Mas era meio bobo mesmo, porque você ficava dando três toques você sozinho, né? Tipo, você mesmo dava três toques pra você mesmo. Você recebia de manchete, levantava de toque e cortava de cortada você mesmo. É tipo, você tá fingindo que você tá jogando vôlei, né? É isso. Mas o Brasil havia sido medalha de ouro de vôlei em Barcelona. E jogar vôlei era o que havia de mais legal a fazer. Apareceu um cara e ele não levava aquilo muito a sério. Na falta de uma rede, ele pingava a bola bem baixinho e não dava tempo de alcançar. Alguns diziam que não valia, que era para fingir que tinha uma rede lá. Mas esse cara, que não era oriental, mas tinha os olhos meio apertados, meio cínicos, meio irônicos, ele não dava bola. Fingia ser superior àquela brincadeira de criança. Em meio a mais essa mudança da infância para a adolescência, fazer os outros parecerem infantis era a atitude correta para parecer crescido. O Arnaldo era o babaca do ping-vôlei? Eu não lembrava disso. O Arnaldo era o babaca do ping-vôlei, que dava aquele toquinho, porque não tinha rede, ele dava um toquinho e meio que estragava a brincadeira porque ele não levava a sério. Que otário. Animados, com aquele cara meio adulto, nos apresentamos. O nome dele era Arnaldo. Foi bem simpático, disse pra jogarmos futebol no outro dia. Não, peraí. Meio adulto, você foi simpático com o Arnaldo aí. Você tá deixando as lentes do passado melhorarem o Arnaldo pra você. Ele era só babaca, cara. Ele não era adulto, ele era menor que todo mundo, inclusive. É, ele era magrinho, né? Mas ele tinha essa atitude. E quando você é uma criança meio adolescente, um cara que faz isso já parece adulto. Nós fomos. Era um mundo de compromisso. Você combinava, você ia. Sem aparelhos móveis para avisar o atraso. Ele nos levou até uma escola, mas ela estava fechada. Pulamos a cerca e jogamos com as outras crianças que já haviam pulado a cerca. Depois de um tempo, uma dessas crianças se aproxima e pergunta se agora podemos deixar os pequenos jogarem. Foi uma ofensa pedir para sair, mas foi um grande elogio nos considerarem grandes. Parecia que com o Arnaldo já havíamos mudado de categoria. De novo, cara, você está sendo muito bonzinho com o Arnaldo. Não era por causa dele, era porque a gente era craque. É, isso aí é bem difícil de ter acontecido. Mas tudo bem. Deixamos a quadra e Arnaldo falou para irmos na casa dele jogar videogame. Também era normal naquela época. Hoje isso meio que não acontece. Fomos e ao chegar nos deparamos pela primeira vez com um quarto feito sob medida. Parecia que era de uma loja de móveis. Todas as coisas no lugar. Nós só estávamos naquele bairro por um contrato de aluguel de sorte. Mas as pessoas eram como o Arnaldo, mais ricas. Ficamos fascinados pelo quarto dos sonhos. Parecia da propaganda da lata do Nescau. De repente, o Arnaldo disse que tínhamos que ir embora. Como ainda éramos meio crianças, nem ligamos. Só fomos embora. Eu lembro do quarto do Arnaldo, cara, e era realmente muito bonito, porque ele tinha aquelas luzes que ficam dentro da estante. Isso. Era o quarto do Nescau. Você lembra o quarto do Nescau? O Nescau sorteava um monte de coisa. Patinete, skate, videogame. E pra uma pessoa só, você tinha que, sei lá, desenhar uma lata de Nescau. Patinete era do Tang. Não, mas tinha patinete no Nescau também. E aí, o sonho era ganhar todas aquelas coisas e ter um quarto igual o da lata do Nescau. Era tudo de madeira, né? Madeira brilhante. Era bem bonito. Um outro dia, voltamos à casa do Arnaldo. Não tínhamos coragem de convidá-lo para nossa casa, totalmente avacalhada. Mas ir à casa dele era demais. Quando chegamos lá, chegou um amigo dele, chamado Bruno. O Bruno usava muito gel no cabelo. O apelido dele era Vaca Lambida, decorrente de uma frase que se usava na época. A vaca lambeu sua cara para dizer que os cabelos estavam aplastados, colados ao couro cabeludo. Parabéns pelo uso da palavra aplastados. Muito obrigado. Mas se foi a vaca que lambeu, como ela poderia ser lambida? Essa inconsistência perdeu para o gracejo e ele ficou Bruno Vaca Lambida. Com a chegada do amigo, Arnaldo mudou por completo. Ele começou a falar em inglês com o amigo, um inglês bem artificial, mas era para se exibir. O amigo respondia em inglês e eles riam. Claramente estavam nos sacaneando. Você lembra o que eles falavam em inglês? Eu não lembro, porque eu realmente não falava inglês nessa época. E o Arnaldo era esse cara, né? Ele era meio babaca, assim, porque ele era legal com a gente, mas quando tava com um amigo, ele deixava de ser legal. Que torna ele um cara babaca, né? Quem não é sempre legal é babaca. Então Arnaldo resolveu mostrar seu som. Era de CD. Um som com CD. Um sonho. Só tinha no ponto frio e nem tinha preço. Tinha que perguntar pro vendedor. Ele botou um CD de dance. E ele olhou pra gente buscando aprovação. A gente não quis aloprar, dizendo que aquilo era música de Playboy. Mas era isso que era, música de Playboy. E era isso que a gente achava totalmente. Quem gostava de dance era Playboy. Mas a gente não tava querendo brigar com ele, né? Uhum. Então Gustavo comentou humildemente: não gosto muito. E Arnaldo, zombeteiro, pergunta: então você curte o quê? Roberto Carlos? Nos sentimos deslocados. A gente curtia era Legião, Engenheiros, mas não tivemos a personalidade de dizer. E o Arnaldo falou: vocês têm que ir embora. Que babaca, né? Toda hora ele fazia isso. Agora que você tá contando essa história, eu tô lembrando o quanto o Arnaldo era um babaca. Toda hora ele fazia isso, cara. Ele mandava a gente. Ele convidava a gente pra casa dele e mandava ele embora. De repente, tava tudo bem e o cara falava: vai embora. É por isso que eu tô dizendo aqui. Ficamos sem entender. Mesmo com a divergência musical, não era o caso de nos expulsar. E aí ele falou: minha mãe vai chegar, ela não quer ninguém aqui. E íamos mesmo sair, quando uma chave girou na porta. A mãe dele entrou e o salto logo começou a ressoar no porcelanato. Ele olhou pra gente, um olhar de súplica, e olhou pra porta. Achamos que ia entrar uma mulher super nervosa dizendo que não queria menino lá. E de repente, entra no quarto uma mulher estonteante. Era isso mesmo, né? Ele não gostava que a gente encontrasse com a mãe dele. E essa frase era clássica da época, né? Não quero menino aqui! Posso continuar com a minha lembrança? Essa era uma parte importante. Vai lá, por favor. Lembro até hoje. Ela usava uma saia jeans bem acima do joelho e uma blusa de alcinha branca com um decote generoso. com uma bota marrom que subia até o joelho, cabelos castanhos compridos. Não, peraí. Caio, faz de novo isso, Rafael. Mas, Caio, põe uma música Nelson Rodrigues, um saxofone, porque tá mudando de figura essa história aqui. Vai lá, lê de novo agora com a trilha sonora saxofone. Lembro até hoje. Ela usava uma saia jeans bem acima do joelho e uma blusa de alcinha branca com um decote generoso. Uma bota marrom que subia até o joelho, cabelos castanhos, compridos. Usava maquiagem, mas não parecia errado. Parecia ressaltar sua boca, sua bochecha. Se ela fosse prima do Arnaldo, diríamos que o Arnaldo tinha uma prima espetacular. Mas uma mãe era simplesmente contra as regras. Mães podiam ser bonitas e eram bonitas, mas não eram tão atraentes. O Bruno ficou com um sorrisinho no rosto. O Arnaldo olhou para o chão. E a mãe do Arnaldo foi super simpática. Perguntou se queríamos comer um sanduíche, Nescau. Ofereceu sorvete. E saiu, tirando um brinco grandão da orelha, virando a cabeça de lado. Assim que ela saiu, o Arnaldo falou: "Cara, vocês têm que ir." E o Bruno falou: "Sua mãe é a maior gostosa." Eu lembro disso aí. Eu lembro do cara falando isso. E a gente ficou achando meio errado, né? Assim, tipo, porra, o cara fala assim da mãe do cara. Todo mundo pensou, né? Mas falar é outra coisa. É. O Arnaldo não levou na brincadeira. E quem levaria? E foi empurrando a gente pra fora. Depois disso, encontramos o Arnaldo algumas vezes, mas a gente já tinha perdido o encanto. O lance de falar inglês, de zoar a gente, mostraram que o Arnaldo não era legal. E o Arnaldo passou a nos evitar também. Parecia com vergonha. Nos afastamos. Aquela quadra nunca foi legal com a gente. Passamos a fazer turma no colégio, em outras quadras. O Arnaldo sumiu. Mas a gente ainda era adolescente, ainda passava na quadra. E vi a mãe do Arnaldo saindo para a academia de tarde, saindo de carro com o Arnaldo, sempre um carro bom. Muitos anos passaram e mudanças vieram. Nunca mais ouvi um salário do Arnaldo. Sem o sobrenome dele, nem pudemos olhar no Orkut. Arnaldo virou apenas um personagem de nossas vidas. Até que um dia, um amigo meu veio de outra cidade e se hospedou num hotel. Putz, eu lembro dessa história. Você lembra? Agora eu lembrei da história. Agora, putz. Não conta. Não tá, conta. Conta aí, vai lá. Fui fazer uma visita saindo do trabalho. A gente se encontrou no bar do hotel, me senti maior adulto, e avistei uma mulher super bonita sentada no balcão. Ela se vira e é a mãe do Arnaldo. Eu tinha certeza. Aquela cena nunca saíra da minha cabeça. E os 10, 15 anos só a fizeram bem. Contei a história ao meu amigo. Ele, mais descolado, riu e falou: "Rafael, ela é uma garota de programa." Eu disse que não. Conhecia ela, ele estava sendo preconceituoso. Ele levantou e foi falar com o barman. O barman fez que sim com a cabeça e ele voltou sorrindo. Falou: "Você pode realizar seu sonho de infância, mas acho que não vai ter dinheiro pra isso." Ela era uma garota de programa e de luxo, né? De luxo. Por isso que ele falou que eu não ia ter dinheiro pra isso. Bom, a gente via pelo quarto do Arnaldo. É, pelo carro da mãe do Arnaldo. Uhum. O som de CD. Quem teria dinheiro pra isso? Uhum. A princípio, fiquei desapontado. Seria isso mesmo? A mãe do Arnaldo? Depois, comecei a refletir e vi que todos os sinais estavam lá. Mas éramos crianças demais para sacar. E agora, adulto, percebi que não havia nada demais. Ela sustentava uma casa de revista. Fazia tudo pelo filho. Ele estudava num colégio bom. Tinha um videogame da época. Teve uma infância feliz. Só depois de muitas mudanças, percebi que o personagem de nossas vidas era a mãe do Arnaldo. Ele era só um coadjuvante. Engraçado é que ele agora é o coadjuvante de todas as nossas histórias. De todas as nossas histórias. Ok, histórias de infância. O programa de hoje é sobre histórias de infância, é isso mesmo? Isso mesmo, selecionei histórias de ouvintes excelentes sobre a infância delas. Histórias de criança, como essa daqui que eu contei, talvez mais crianças, e são muito interessantes, né? Porque é uma época muito rica. Ok, eu quero deixar claro que eu não li essas histórias previamente, então nós vamos descobrir juntos. Eu vou você, ouvinte. Porque eu tô numa fase radialista hoje. O que essas histórias têm pra gente? Você lê a primeira aí? Deixa eu ler. Olá, Guga e Rafa, beleza? Beleza. Peço pra não falarem meu nome porque tenho vergonha. Mas seguem meus dados pra vocês montarem o Big Data de vocês e venderem para anunciantes e ficarem milionários. Estamos trabalhando nisso. Deus te ouça, meu filho. Gostaria de compartilhar uma história simples que aconteceu comigo na época da educação infantil. Estudei em uma escola que tinha uma diretora muito religiosa. Por esse motivo, em diversas datas cristãs importantes, as turmas faziam peças de teatro sobre o tema. Cara, você já viu que eu já fui Jesus? Você já foi Jesus? Não, não, não, não. Eu não fui Jesus. Eu fui Pedro. Pedro. Na peça que eu fui Pedro, minha namorada foi Jesus. Então você deu um beijo em Jesus. É, várias vezes depois. E eu também já fui Jonas. Não, mas é porque Pedro beija Jesus. É? É. Não é Judas? Não, é Pedro. É, eu não lembro disso, mas... Ah, não sei também, tô chutando. Vamos corrigir a gente pra caramba depois. É, mas eu fui Pedro. Eu fui com uma camisola da minha mãe, assim, brancona, assim, tipo... E eu fui Jonas também. Jonas. Jonas da Baleia, sabe qual é? Sim. Jonas da Baleia, não o Nissin Urfali da Baleia. Não, o quê? O Nissin Urfali, você não conhece o Nissin Urfali que vai pra baleia? Não. Ah, uhum. É internet e moleque. Ah, entendi. Deixa eu continuar. Quando eu tinha 7 anos, ia participar da peça de Natal. Todo fim de ano, várias turmas faziam encenações de contos relacionados ao Natal, não necessariamente religioso, e uma das turmas era escolhida para fazer a história bíblica de Jesus Cristo. Caralho, será que toda a história bíblica? Com meus 7 anos, a minha turma foi escolhida para a peça bíblica. Era um evento interessante. Os pais dos alunos vinham para assistir e tudo mais. Eu fui escalado para ser José nesta peça, o pai adotivo de JC. JC é como ele chama Jesus Cristo. É, porque ele já é pai dele, né? Ele falou, JC, vem juntar essa roupa no banheiro. Deixou a serra ligada, porra! Ô, JC, põe essa túnica pra lavar. Você acha que ela vai sozinha? Aí ele pega e faz a túnica sozinha. Ou seja, eu teria uma participação pequena, porém importante, na última cena da peça. Fato que depois eu achei meio estranho, já que José não é mencionado em nenhum momento da pré-gravidez de Maria. Ou seja, ela conhece e se casa com José em menos de 9 meses. Eu acho que não isso é era bem... normal na época de Jesus, hein? É, cara, será? Ele vivia 30 anos, porra. 9 meses é tipo... Enfim, igual aquilo que você falou no outro programa, a nossa vida é um flash pras pedras. Sim. É tudo uma questão de perspectiva. A peça corria tudo bem. Teve anjo Gabriel. Teve a prima de Maria que não podia ficar grávida. Que engravidou, mostrando que pra Deus nada é impossível. E surpreendentemente, nenhuma criança errou a fala. Deveria estar fofo pra quem olhava de fora. Eis que chegam as duas últimas cenas e com elas o meu momento de atuar. Na primeira, eu e a garota que fazia Maria deveríamos caminhar pelo palco procurando um local para Jesus nascer e no final achávamos apenas o estábulo com a manjedoura. Como eu não tinha muito o que fazer nessa cena, além de ficar perguntando pras pessoas aleatórias, podemos passar a noite aqui? Até chegarmos na manjedoura no centro do palco, tudo correu bem. Essa era a fala dele, né? Ele andava pelo palco falando isso. Mas acho que ele pode acrescentar interpretação a essa frase, né? É, né? Tipo viver uma patina, né? É. É. Podemos passar a noite aqui? Podemos passar a noite aqui? A noite? Aqui? Né? Seria legal mesmo. A segunda cena seria a visita dos Reis Magos. Nela, estaríamos em pé ao lado da manjedoura. Tinha um boneco de criança que representava o menino Jesus. Eu não lembro as falas corretas da peça inteira, afinal mais de 20 anos se passaram. Mas a cena ficou gravada na minha cabeça e lembro dela com mais detalhes. Cada rei mago daria um dos presentes e faria uma referência a JC. Depois de receber os presentes, eu e a menina que interpretava Maria deveríamos pegar o boneco do menino Jesus, levantá-lo juntos até acima de nossas cabeças, caminhar até a ponta do palco e dizer algo como... Não, essa é outra peça. E dizer algo como... Aqui está Jesus, filho de Deus, que veio para nos salvar. Seria uma espécie de levante o rei leão no penhasco. Olha aí, minha piada. Aí, ó. Feita a quatro mãos. O problema é que nessa hora eu tropecei, lançando Jesus Cristo. Lançando Jesus Cristo pra dar um moche na plateia. A menina que fazia Maria começou a chorar e a professora correu pra terminar a peça. Mas antes que ela pudesse dizer algo, eu apontei para o boneco de Jesus Cristo na plateia e disse... Ali está o Filho de Deus. cortinas fecharam e a peça Palmas. Acabou. Palmas. O fato dele manter a fala e apontar pra plateia e dizer, ali está o filho de Deus. Espero que Jesus não esteja bravo comigo. Jesus está orgulhoso, cara. Um abraço e continue com um excelente programa e super divertido. Acompanhei esse primeiro episódio, só teve um episódio que eu achei chatão, não foi por culpa de vocês, mas me convidaram que era meio... Ah, tá bom, beleza. Super obrigado pelo conteúdo de qualidade. Se você fosse ganhar presente dos três reis magos, Rafael, você preferiria ouro, incenso ou mirra? Não vale ouro. Mirra. Lê o próximo aí. Olá, Guga e Rafael. Meu nome é Tuana Mesquita, tenho 34 anos, moro em Saint-Basile-le-Grand, Canadá. A Tuana é assinante. A Tuana é assinante. Super VIP. Super VIP e ela tá sempre presente lá nas nossas discussões no Facebook. Tá sempre lá. O que ela faz mesmo? Continue aí. Ela faz doutorado em biologia molecular. Eu achei que toda biologia era molecular, mas tudo bem. Comecei a ouvir o GoCast há uma semana e achei muito... Ah, isso tem muito tempo, já não vale mais. As análises de música são sensacionais e os apelidos são muito engraçados. Se possível, eu gostaria de receber o primeiro episódio. A gente não manda mais o primeiro episódio para quem manda histórias, mas a Tuana tem acesso ao primeiro episódio porque ela é uma das nossas assinantes. Eu tenho inúmeras histórias absurdas para contar. A maioria são histórias dos meus pais, que parecem ser um imã para malucos e histórias absurdas. Mas a história que eu tenho para contar hoje não é cabulosa e provavelmente nem é tão absurda assim. Mas é engraçada e foi a história que eu amanheci lembrando hoje. Então vai ser essa mesmo. É que ótima introdução, né? Vai ser essa mesmo. Tem outras melhores, mas vai ser essa. Para contextualizar, meu pai é comandante da Marinha Mercante e trabalha em navios de carga pelo mundo afora. Hoje ele transporta containers e faz uma rota que segue a costa do Brasil, Argentina e Uruguai. Então ele vai em casa bem frequentemente. Somos de Fortaleza, Ceará. Ele tira 2 meses de férias a cada 4 meses trabalhando. Cara, que maneiro, hein? Que vida, né? Que maneiro. Mas antigamente, quando eu era criança, ele trabalhava em navios carregando minério de ferro e minério de carvão, o que resultava em períodos de até 2 anos sem tirar férias, não pagas, que duravam coisas de 6 meses. Que vida, cara. Nesse tempo, era muito comum algumas famílias viajarem junto com os tripulantes por algum tempo, para não passarem 2 anos sem reunir a família e sem se falar com frequência. Já que antigamente não tinha internet, telefones eram por satélite e custavam um absurdo para falar 5 minutos. Só podíamos ligar uma vez por mês ou numa eventual emergência, como quando meu avô faleceu e meu pai foi o único filho que não pôde vir para o velório. Nossa, que triste. Muito triste. Pois bem, quando eu era criança eu viajei muito com os meus pais pelo mundo. Mas a título de segurança, existia uma idade mínima para que uma criança pudesse viajar, 4 anos. E aí que começa a minha história. Eu tinha 3 anos e meio e viajava clandestinamente com os meus pais. Nessa época, meu pai era primeiro piloto, 3 posições abaixo do comandante. E o comandante não sabia da minha presença no navio. Cara, isso aqui é clandestino. É. Porque assim, uma coisa é viajar clandestino, sei lá, da inspeção, mas tipo, eles viajavam clandestinos do comandante. O comandante. Só falta dizer que ela cortava batatas. No porão. Algumas outras pessoas sabiam e mantinham segredo, inclusive o imediato e o chefe de máquinas. Esses nomes são muito maneiros, né, cara? São, imediato, cara. Chefe de máquinas. Queria trabalhar num barco. Eles também levavam seus filhos clandestinamente de tempos em tempos. Como faltavam só 6 meses para eu atingir a idade mínima e poder viajar legalmente, meu pai, que normalmente segue todas as regras direitinho, resolveu ceder, já que essa era uma daquelas viagens que durariam mais de 1 ano. Todos os dias eu brincava no camarote do meu pai. Olha aí, ele sim era o rei do camarote. O cara tinha um camarote, ele passava 1 ano. É. Nos horários que o comandante estaria dormindo, eu andava solta pelo navio brincando pelos corredores vazios, na sala de jogos, na sala da copiadora, com as canetas no almoxerifado, no passadiço quando meu pai estava de serviço. Eu só precisava evitar o comandante. Que bela rima, hein? Não, bela rima, e eu tô imaginando ela andando por um navio gigante vazio, tem uma sala de jogos, uma copiadora e canetas no almoxerifado. Pra mim isso já tá parecendo iluminado. Eu pensei no iluminado também, mas com esse final que rima, parece um verso, parece uma música do Los Hermanos. Pode ser. Eles podiam fazer uma música sobre uma criança que passava 1 ano no navio. Uhum. Eu só precisava evitar o comandante. Esse normalmente ficava em seu próprio camarote, que era um andar inteiro desse navio. Era o meu sonho conhecer esse camarote quando eu era criança. Eu fantasiava que tinha piscina, jogos, pula-pula, etc. Mas esse andar era proibido pra mim. Eu tinha bastante medo de encontrar o comandante, pois meu pai me falava que ele era muito parecido com o Capitão Gancho, com um gancho no lugar da mão e uma perna de pau. Imagino que era pra me manter longe de lá. Mas seria muito mais maneiro. É engraçado que ela lembre disso tudo tendo só 3 anos e meio, né? É verdade. Um certo dia, eu resolvi brincar de bonecas no elevador do navio. Minha mãe, que achava que eu estava no corredor do nosso camarote, só notou que eu tinha sumido algum tempo depois e foi me procurar de andar em andar sem me encontrar. Quase ninguém usava o elevador, porque demorava uma eternidade para ir de um andar a outro. Todos que sabiam da minha presença no navio começaram a me procurar desesperados. E eu estava tranquilamente brincando no elevador. Até que um dos tripulantes, que sempre brincava comigo pelos corredores, me encontrou. Ele me falou que era perigoso brincar no elevador, porque ele ficava preso às vezes e levava um tempão até que as pessoas descobrissem que o elevador estava parado. Quase ninguém usava. Ele falou: "Vou te levar para o teu pai." Eu fui. Chegando no camarote do meu pai, encontramos meus pais discutindo se valeria a pena ir até o comandante abrir o jogo e fazer um anúncio no alto-falante do navio de que eu tinha desaparecido. Assim que meus pais me viram, tiveram aquele alívio imediato, até que o papai viu quem tinha me levado para o camarote. Era o comandante. Todo esse tempo que eu estava escondido, ele sempre brincou comigo pelos corredores, tirou várias cópias das minhas mãos na copiadora quando eu estava brincando por lá, e sempre foi muito gente boa comigo. O comandante só olhou para o papai e disse: "Ela estava brincando no elevador. É um pouco perigoso brincar lá porque ele quebra muito. Já falei pra ela." E continuou falando de trabalho como se nada tivesse acontecido. Meu pai olhou pra ele e disse: "Você sabia que ela era minha filha ou ela te contou?" Ele respondeu: "Com essa cara, não tem como ser filha de outra pessoa. Todos os dias ela me dá bom dia quando vou pegar um lanche na copa, que fica ao lado do almoxarifado. Muito educada ela." Parece coisa de filme, né? Assim, ela brincava com o comandante todos os Parece dias. Parece muito uma história de filme brasileiro, né? É. Consigo imaginar esse comandante sendo, sei lá, o Francisco Coco. Sim, Francisco Coco simpático, sabe? Sei, o Francisco Coco grisalho já. É. Meu pai me perguntou porque eu não tinha dito a ele que eu conheço Francisco Coco. Ah, me pegou. Meu pai me perguntou por que eu não tinha dito a ele que eu conhecia o comandante. Eu falei pra ele que eu não sabia. Eu achava que o comandante tinha perna de pau e um gancho na mão. Ele começou a rir e disse: "Seu pai é que tem a cara de pau, minha querida." E disse que não tinha problema. Genial. Não íamos passar por tempestade, íamos parar em Santos antes de sair da costa do Brasil em direção à África do Sul. E a família dele ia embarcar também. Disse que ia ser bom os filhos dele, uma de 7 e uma de 5, terem uma amiguinha pra brincar. E foi assim que viajei como clandestina por 6 meses, mas com conhecimento de toda a tripulação. Um grande abraço, vou mandar outra história, tarará, Tuana. Foi uma história fofa essa. Fofa, né? É, foi bonitinha. É, e assim, todas as coisas se encaixam, né? Ela brincava com o comandante, não sabia que era o comandante porque ele tinha perna de pau, o comandante não falava pro pai que ele sabia. É, foi bem bonitinho. Posso ler a próxima? Pode ler a próxima, claro. Oi, Guga e Rafa, beleza? Beleza. Antes de tudo, eu vou pedir pra não falarem meu nome porque tenho vergonha, mas gostaria de compartilhar com vocês minha história. Esse é o mesmo e-mail de lá de cima. Não, esse e-mail é do mesmo cara. É o mesmo cara e ele copiou a introdução? Foi. Parabéns. E a gente não pode nem dar os parabéns pra ele aqui. Parabéns, anônimo. É, parabéns, Arnaldo. Sou fanático por automobilismo desde criança. Lembro de uma vez que fui ao autódromo assistir uma corrida de Stock Car e fiquei viciado naquilo. Depois, comecei a acompanhar a Fórmula 1 e Fórmula Indy e não parei mais. Arrisco dizer que só perdi uma corrida de Fórmula 1 desde 1995. Foi o Grande Prêmio da Bélgica de 2008, corrida que eu deixei de assistir porque era o mesmo dia do vestibular. Esse cara é realmente um fanático. É, que precisão. Quando criança, sabia de cor o nome de todos os pilotos e equipes, lembrava dos resultados das corridas, gravava as corridas e assistia o VT quando voltava da escola durante o almoço e decorava as narrações do Galvão Bueno pra fazer igual quando brincava de carrinho. Cara, sabia que eu também? Você lembra que eu também? Não lembro disso, não. Eu tinha um negócio de ficar fazendo tipo uma ficha das corridas, eu tinha um caderninho, e eu anotava quem ficou em primeiro, segundo, anotava os pontos e tudo mais. Eu lembro que a gente tinha... uma coleção, aí eu colava as fotos do jornal depois, assim, dos carros, do circuito, sabe? Eu tava tentando fazer uma coleção, tipo um álbum artesanal da Fórmula 1. É, eu lembro que a gente tinha um álbum de figurinhas de Fórmula 1 bem antigo, que tinha, sei lá, o Ivan Capelli. Uma coisa que era legal, e eu tinha um até hoje, era quando algum tio, alguém foi no Grande Prêmio do Brasil, tinha uma revistinha, como se fosse um programa da corrida, e tinha uma revistinha muito bem feita, assim, com todos os carros, todos os pilotos, era bem legal. Cara, eu não lembro de nada disso, eu acho que você tá inventando. Eu tinha um, acho que era 91, 92, que era uma época que tinha muitas equipes, porque hoje as equipes são montadoras, né, mas naquela época tinha várias equipes independentes, tinha a Minardi, Andrea Moda. Lembra, time? Andrea Moda. É. O Moreno correu na Andrea Moda. Pois é. Era uma equipe de Fórmula 1 que tinha nome de loja de roupa da periferia. Ah... Inclusive, eu tinha minha narração e momento favorito quando no GP do Japão de 1991, o Mansell, ao tentar ultrapassar o Senna, passou reto na primeira curva do circuito e o Galvão gritava: passou reto, Mansell! Passou reto, Mansell! E aí ele não sai mais! Rugiu alto, Leão! Leão era o apelido pelo qual o Galvão Bueno chamava Nigel Mansell. E nessa corrida específica, caso o Mansell quebrasse, o Senna seria tricampeão mundial. O Mansell era maneiro. É, Mansell era bigode grosso. Bigode grosso. Em 1994, eu pedi à minha mãe para que minha festa de aniversário fosse tematizada a Ayrton Senna, meu ídolo de infância. Tudo corria bem para ser uma festa épica. Ganhei uma réplica do macacão do Senna, fizeram docinhos com as cores do capacete dele e usaram os meus carrinhos para decorar a mesa. A data da festa? 1º de maio. Seria perfeito. Eu e meus amigos íamos assistir a corrida, GP de San Marino. Nossa, que triste, cara. Meu Deus. Que história é triste, né? E logo após a festinha começar, sentamos na frente da TV e começou a transmissão. Lembro do Senna com semblante preocupado, pois na sexta-feira o Rubinho tinha sofrido um acidente gravíssimo e ficou internado no hospital, e no sábado anterior, o austríaco Roland Ratzenberger se acidentou na curva Villeneuve e morreu. Cara, ele tinha que ter cancelado essa corrida, GP. Cara. Porra. Óbvio. O cara morreu. O cara morreu, o outro quase morreu. A corrida estava tensa, mas eu, com a inocência de quem não percebia que algo estava dando errado, torcia efusivamente para que o Senna finalmente vencesse a primeira prova dele em 1994, já que ele vinha de duas corridas onde o carro dele quebrou. Eu estava muito feliz e esperançoso pelo fato do Senna estar largando em primeiro e me senti o verdadeiro piloto profissional usando a réplica do macacão do Senna. Bom, 1º de maio de 94, acho que todo mundo que gosta de automobilismo se lembra do que estava fazendo esse dia. Bom, pelo menos eu me lembro bem. Estava sentado na frente da TV, comendo guloseimas com outras crianças, assistindo o GP de San Marino, usando o macacão do Ayrton Senna, completamente empolgado ao vê-lo na primeira posição. Na sétima volta, devido a uma quebra na barra de direção, a Williams do Ayrton Senna perde o controle na curva Tamburello, uma das curvas mais rápidas da Fórmula 1 na época. O carro estampa o muro. Apesar de forte, o carro bateu no que o piloto chama de ângulo perfeito, onde não há desaceleração e o carro continua rodando e se destruindo. Acidentes desse tipo normalmente não causam lesões graves, tanto que Senna não teve um osso quebrado sequer. Em resumo, é um acidente no qual espera-se que o piloto saia andando do carro, meio grogue, mas vivo. Exceto quando um braço da suspensão dianteira direita do carro entra dentro da testa do piloto como uma flecha, e o peso do impacto do pneu desloca a cabeça dele alguns centímetros para trás. Em situações como essa, é seguro esperar que o piloto morra, e no caso do Senna não foi diferente. No entanto, devido a uma lei italiana que diz que todo evento esportivo com mortes deve ser interrompido imediatamente, fizeram de tudo para manter o Senna vivo e declararam a morte dele apenas depois da corrida. Assim, a corrida continuou normalmente com a vitória do Michael Schumacher. Eu não assisti o final da corrida, apenas consegui ter coragem de reassisti-la anos mais tarde por VT. Lembro de entrar em desespero no momento do acidente, de chorar de soluçar. Lembro que as crianças foram embora depois disso e eu não conseguia parar de chorar. Óbvio que não tinha mais clima para festinha, mas minha mãe notou minha tristeza. Ela disse para os meus amigos voltarem mais tarde e, num esforço épico, retematizou a festa da Ayrton Senna em uma festa de astronauta. Nossa. Podia ser estranho que o capacete do astronauta fosse idêntico ao capacete do Senna, mas rolou legal. Apesar disso, a paixão por automobilismo não acabou e não parei de assistir corridas de Fórmula 1. Paixão que me acompanha até hoje e assisto sempre as corridas na televisão. Fiquei tão fanático que lembro que já deixei de sair com uma menina porque ia ter GP do Japão durante a madrugada e o Rubinho tinha chances reais de ganhar aquela corrida. Um abraço e continuem com um ótimo programa. Cara, que meio triste, cara. Eu entendi que a história é válida, mas, porra, muito triste. Muito triste, né? Mas é uma história de infância e, assim, eu gostei da parte da expectativa, do tanto que ele era fã e como ele ficou decepcionado. E o fato da mãe dele ter retematizado a festinha é muito triste, né, cara? É um esforço, assim, que só uma mãe mesmo faria pelo filho. Muito, muito triste. E pra sempre, né, cara? O Ayrton Senna morreu no dia do aniversário do cara. Valeu, o último aí. Boa noite, Guga e Rafa. Acompanho o podcast desde o comecinho e tem uma história que talvez seja interessante e que talvez o mundo queira escutar. Esqueci de me apresentar, mas meu nome é Júlia e sou recém-formada em PP e tô entrando pro mestrado, ou seja, desempregada mesmo. O que é PP? Publicidade e propaganda. Ah, publicidade e propaganda. É um jargão. Essa é a principal história da minha vida. Ela aconteceu por culpa de uma promoção do Todinho. Quando eu tinha uns 10 anos, ou seja, uns 11 anos atrás, o Todinho lançou uma promoção daquelas de juntar 4 rótulos e mais algumas moedas, que na verdade nunca são só algumas moedas, e trocar por chaveiros de cachorrinho. Eu queria muito ter todos os chaveiros de cachorrinho da coleção, mesmo sendo uma louca dos gatos. Eu não lembro disso. Também não lembro, não. Mas acho que a gente já era adulto, né, cara? É, desculpa te dizer. Nessa época, que triste, eu fazia aula. Eu meio que quero chaveiro de cachorrinho. Nessa época, eu fazia aula de teclado e resolvi que iria passar no local de troca dos chaveiros antes da aula, de bicicleta, e depois seguiria direto de lá. Isso me fez optar por um caminho que não era o usual. Achei muito legal ela ter aula de teclado. É muito infância. É. Quando eu já tinha trocado os chaveiros, infeliz, pois não tinha conseguido todos, estava pedalando minha bicicleta em direção à aula de teclado. Porém, havia muitos carros estacionados na lateral da rua naquele dia, e não tinha muito espaço. Não dava para dois carros passarem, por exemplo. Eis que atrás de mim vinha um caminhão de lixo, e ele vinha meio em zigue-zague para facilitar o trabalho de quem tinha que descer, pegar o lixo dos dois lados da rua. O caminhão não me viu, e começou a me prensar contra os carros estacionados. Eu bati com a bicicleta em um retrovisor e caí dela, bem embaixo do caminhão. Meu Deus! Tenho poucas lembranças desses segundos, mas as testemunhas contam que eu consegui me arrastar para fora, porém minha perna esquerda continuou no alvo do caminhão. E ele passou bem em cima dela. Meu Deus, cara, que horror. Eu quebrei a perna em dois lugares, desloquei o fêmur e tive que jogar a calça fora, pois ficou a marca do pneu. Na verdade, eu acho que minha mãe queimou essa calça em forma de protesto ou mandinga. O processo de recuperação envolveu um gesso enorme e muletas e uma cirurgia no joelho, uma platina, quatro pinos e uma cicatrizinha que tenho até hoje e digo que consegui na cadeia. Enfim, eu fui atropelada pelo caminhão de lixo. Meu Deus, cara, que história. Caramba, Rafael, você foi meio mórbido no final aqui, cara, na seleção dos e-mails. É, eu devia ter votado no começo. Achei que o GugaCast merecia saber que uma de suas ouvintes foi atingida por um veículo tão raro em acidentes, visto que ele anda a 3 km por hora. E o plot twist da história é que meus amiguinhos conseguiram todos os cachorrinhos da coleção na distribuidora do Todinho e foram no hospital me entregar. Mas eu já queria queimar os cachorros nos 7 fogos do inferno. Ah, foi fofo, vai. Eles levaram os cachorrinhos pra ela. Foi. Foi tipo a turma do carrossel ajudando a Laura. Então é isso, né, Rafael? É isso. Adeus. Adeus. Adeus.